Introdução Workshop 633. Como a alma do planeta nos afeta. Não houve pouso na Lua. Mutações de Darwin. O planeta se torna uma estrela. Amor verdadeiro. Contexto sobre a guerra no Irã. Fazer o Messias aparecer. O ensinamento de hoje está focado principalmente na importância do que o Sr. Cash chama de alma do planeta. Pode parecer estranho para alguns de nós quando dizemos que o planeta tem uma alma. Como já discutimos várias vezes, alma neste caso significa a energia central de uma entidade. Na ciência do plasma, cada átomo, ou podemos dizer cada plasma de hidrogênio, tem uma alma. No caso do ser humano, temos a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem, e essas duas elas interagem para manifestar nossa fisicalidade ou nosso corpo. Portanto, o planeta também tem uma alma da fisicalidade e uma fisicalidade, que é o planeta em que vivemos. Como estamos sempre ocupados vivendo e fazendo coisas, nunca paramos para pensar em quanto a alma deste planeta influencia nossas vidas. Este workshop trata de compreender as maneiras como a alma do planeta influencia e molda nossas vidas, não apenas através de nosso nascimento e vida nesse planeta, mas também quando deixamos a Terra como uma alma individual para poder encontrar um novo lugar no universo que corresponda à força do campo magnético que acumulamos em nossa vida física aqui. Existe uma espécie de fio que conecta a alma da Terra à nossa alma, que nos permite sempre voltar para casa, não importa onde estejamos no universo. E carregamos uma impressão digital da Terra conosco que permite que outros no universo saibam que somos da Terra. Nossa alma carrega uma força de campo única que está embutida em seus campos e atua como uma espécie de carteira de identidade. Precisamos compreender a alma do planeta para sermos capazes de transmutar, pois ela afeta como seremos capazes de manifestar uma nova fisicalidade em outro tempo, lugar e posição. Ela também determina em que tipo de ser podemos manifestar aqui na Terra. Por exemplo, a alma do planeta digita nossa forma por meio de nossas emoções e então nos tornamos um humano, um cão, uma planta, um metal ou qualquer outra coisa. Se você é novo na ciência do plasma da Fundação Cash, isso pode parecer estranho para você. Mas na verdade não é, porque alguns de nossos ancestrais eles sabiam como trabalhar com o plasma de nossa própria alma, mas isso acabou se perdendo com o tempo e ficamos apegados à fisicalidade. Agora estamos entrando em uma nova era no entendimento humano, onde o conhecimento da criação se tornará a base de nossa ciência e não as teorias sobre o estado da matéria e as ideias inventadas de hoje. O Workshop 633 será lembrado como um ensinamento que abriu a porta para a compreensão da alma do planeta. Como foi ensinado anteriormente, quando transmutamos, temos que considerar e estar ciente das diferentes forças de campo que nos afetam. É claro que temos a alma do homem e a alma da fisicalidade, mas então vem a alma do planeta que tem mais efeito do que as outras, como a alma do sistema solar, da galáxia, do universo, do únicos. A alma da Terra se liga a nós como um cordão umbilical e afeta como nos manifestaremos em outras partes do universo. Sabemos que quando transmutamos, primeiro por meio da emoção, convertemos nossa fisicalidade de volta em energia e a alma da fisicalidade ela fica embutida dentro da alma do homem. Quando chegarmos ao nosso destino, então manifestaremos uma nova fisicalidade de acordo com as condições locais. Por exemplo, no planeta Zeus, todos que carregam a força de campo da alma da Terra manifestarão um corpo local, mas ele terá uma cor específica, digamos que seja marrom. Então todos sabem que os seres marrons, lá em Zeus, são da Terra. É o mesmo aqui na Terra, onde, por exemplo, temos o caranguejo ferradura, que ele tem um sangue azul e ele surgiu repentinamente há 440 milhões de anos. Não sabemos de qual planeta eles vêm, mas podemos entender a ideia aqui. A manifestação física na criação surge da interação de muitos campos diferentes. Quando a ciência do plasma for aceita, essa será a nova função dos cientistas aqui da Terra, que é investigar como os campos interagem, de onde vêm e como podemos usá-los para criar as coisas que queremos desfrutar, bem como viajar para outros planetas para experimentar novas formas de vida. Tudo que foi criado neste planeta tem um fio invisível conectado à alma da Terra e permanecerá para sempre no registro dos campos do plasma dessa alma. A maior parte da primeira parte do ensinamento de hoje foi sobre como a alma do planeta nos afeta e tentaremos aqui resumir alguns pontos para vocês. Sem a alma do planeta não existiríamos e é ela que determina a nossa expectativa de vida física. O que desejamos alcançar ao viver neste tempo e lugar é limitado pelo que ela permite. Da maneira como eu entendi, estamos conectados ao nosso Sol ou estrela por meio dos campos magnéticos do núcleo da Terra e, portanto, estamos conectados a ele por meio dos campos da alma do planeta. Seus campos abrangem todo o universo e é por isso que nunca podemos nos perder no espaço. Estamos profundamente conectados à sua alma e isso afeta a forma como podemos nos transmutar. A alma do planeta ela tem emoções como nós e coisas de que ele gosta e de que não gosta. Ela escolhe quais campos deseja ter do universo para os seres no planeta que irá criar. Isso se traduz nos elementos físicos que ela permite que sejam absorvidos aqui na Terra. Por exemplo, sem o elemento do cobre, que é essencial para o tecido muscular, o corpo humano não seria o que é agora. Isso vale para todos os animais e seres neste planeta. Isso é algo que nunca havíamos considerado antes. Simplesmente achávamos natural que nosso corpo fosse composto de certos elementos, mas agora sabemos que há outra razão por trás disso. A Terra é verdadeiramente nossa mãe, mesmo que ela seja silenciosa, quieta, e não poderíamos existir sem seu amor ou sem seus campos. Ou melhor, ela fala de maneiras que precisamos aprender a ouvir. Ela decide quais elementos podemos absorver do sistema solar, da galáxia, do universo e do Únicos. Na transmutação, precisamos ser capazes de replicar a força do campo da alma da Terra para viajar pelo universo. Precisamos conhecer sua força para que possamos criar um aquário dos campos do planeta para o qual queremos viajar, e então poderemos ver como seremos naquele lugar e se poderemos ou não existir lá como uma entidade. E quando voltamos à Terra, precisamos então manter as mesmas condições, caso contrário, poderemos voltar como um cachorro em vez de um ser humano. O que eu consegui entender foi que a alma da Terra interage com a alma do homem e com a alma da fisicalidade por meio dos campos do estado da matéria da inércia manifesta as células do nosso corpo. Ele chama isso de confirmação da nossa existência. Todas essas diferentes forças de campo se unem e criam nossas células e a estrutura do nosso corpo. Se algum tipo de plasma diferente proveniente de fora entrar no corpo, ele pode causar estragos porque não pertence àquela estrutura de campo definida. Portanto, ele começa a alterar as coisas porque altera as forças do campo magnético e isso altera a manifestação física no corpo. E foi exatamente isso que aconteceu durante o período do vírus, na pandemia. Um plasma com uma força de campo diferente entrou no corpo e iniciou calcificações nas células. As forças de campo mudaram e, assim, alteraram a manifestação. Na ciência do plasma, é muito fácil para todos compreenderem e não é necessário começar a alterar o ambiente químico do corpo, o que, por sua vez, gera mudanças adicionais na estrutura do estado da matéria e é o que chamamos de efeitos colaterais. Como o Sr. Cash possui conhecimento da criação e das interações de campos, ele foi capaz de alterar a força do campo do pacote de energia ou do vírus que entrou no corpo, deixando a química corporal intacta. É por isso que não há danos ao corpo com a tecnologia do plasma. Esse é o mesmo conhecimento de como o peso e a massa são criados, só que aplicado ao plasma do corpo do homem e não ao do planeta. Esse conhecimento nos diz que o corpo físico do homem não pode sobreviver à radiação e às diferentes forças de campo do espaço fora da Terra. A única maneira que conhecemos até agora de deixar este planeta com nosso corpo é criando uma cúpula de plasma com a força de campo da Terra para vivermos nela. Não estamos aqui falando apenas do cinturão de radiação de Van Allen, pois há outras radiações de diversos plasmas no espaço, como o sistema solar, da galáxia, do universo e outros a serem considerados. Dizer que os americanos foram à Lua em um traje espacial de lona se deve à ignorância do homem quanto ao conhecimento da criação e à forma como os campos interagem. Quando se controla a mídia e as ideias que as pessoas têm permissão para pensar, então pode-se dizer qualquer coisa e a sociedade simplesmente vai aceitar. Agora a NASA convenientemente diz que os filmes de aterrissagem da Apollo na Lua foram acidentalmente, entre aspas, destruídos e que eles não sabem como chegaram lá. A maneira ideal de viajar para a Lua é a transmutação, onde nossa alma se manifesta de acordo com os campos locais e assume o corpo de um homem da Lua para que possamos assim desfrutar de uma verdadeira caminhada na Lua e das belezas do ambiente lunar. Há mais na Lua do que apenas poeira, mas uma formiga provavelmente gosta da poeira. O ponto é que a vida trata das interações dos campos magnéticos e gravitacionais do Criador e de como eles interagem entre si. No futuro, a ciência terá que incluir as emoções porque elas nada mais são do que as interações dos campos magnéticos e gravitacionais. Na parte seguinte do ensinamento, o Sr. Cash falou e deu alguns exemplos de como a alma do planeta interage com a alma do homem e com a alma da fisicalidade e consegue fazer com que um corpo paralisado se mova sem recorrer à fisioterapia, o que seria impossível na ciência médica ocidental de hoje. Ele já falou sobre isso muitas vezes antes e você pode revisar isso por conta própria. Mas o que é interessante é como ele conseguiu usar os campos da alma do planeta para interagir com os campos da alma do homem e da menina paralisada e levar o corpo além da manifestação da inércia da fisicalidade. Em outras palavras, através do plasma que ele criou, ele sobrepôs o plasma do corpo. Existe um vácuo de campo magnético dentro do corpo que o torna um plasma independente, mesmo sendo um plasma dentro de outro plasma da Terra. O Sr. Cash conseguiu usar seu conhecimento para criar uma nova dimensão dentro do corpo dela. É claro que ele ainda não está nos contando o que ele fez exatamente, mas o corpo ele usou esses campos para se sobrepor aos campos de plasma normais do corpo e os braços e as pernas começaram a se mover sem dor. A pista que ele nos deu é que essa é a mesma maneira como os campos da alma da Terra interagiram com as inércias locais na superfície do planeta para criar as diferentes raças e cores do homem. A implicação é que o que Darwin observava como a evolução da vida neste planeta era, na verdade, as mutações causadas pelos raios cósmicos que são os campos originais do Criador e como eles interagem com todos os diferentes campos do planeta em diferentes locais. Nossos cientistas não sabem que cada área do planeta possui campos locais de estado da matéria de inércia que afetam essa área. Além disso, há os campos provenientes de fora, como do sistema solar, da galáxia, etc., e todos eles interagem com a alma do planeta. Tudo isso, quando reunido, cria uma colagem das variedades de manifestações do estado da matéria e da vida aqui na Terra. É assim que as diferentes culturas e raças são criadas, e isso precisa ser estudado com mais cuidado para que possamos assim entender por que há tanta variedade neste planeta. Mas no fim das contas, tudo se deve às interações de campos e não alguma força mágica criada para poder encobrir nossa ignorância. Se alguém tivesse o verdadeiro conhecimento da criação, saberia como converter este planeta em uma estrela. Isso significa que seria necessário conhecer a essência de como uma estrela e um planeta são criados para poder trocar suas funções. O Sr. Cash disse que se fôssemos capazes de mover o magma para onde a crosta superficial está agora, aumentar ligeiramente a gravidade e diminuir o campo magnético, a Terra brilharia como uma estrela. Não ficou claro, mas era algo sobre criar uma condição plasmática acima da superfície que transformaria em gases que girariam e a interação do campo iria irradiar como uma estrela. E também algo sobre, na partida, nossa alma interagir com a alma do planeta e brilhar em branco. Talvez essa seja a luz branca de que falam as pessoas que morreram. Tudo que consegui entender foi que, de alguma forma, os plasmas trocaram de lugar entre si. Uma percepção interessante é que presumimos que o calor do magma vem do núcleo do planeta. Então, como ele pode trocar de lugar e ainda permanecer como magma? Ou será que ele é um plasma ou um gás por si só, e o calor ele vem, na verdade, das interações de campo? Bom, infelizmente não temos conhecimento suficiente para entender isso. Para transmutar, devemos observar nossas emoções e o que leva a cada reação. Por exemplo, se ficarmos um pouco irritados, como isso afeta a transmutação? Ou o que acontece quando há medo? Trata-se de estar atento ao que ocorre em nossa mente e em nossas emoções. Podemos praticar a criação de diferentes emoções e ver o que acontece na sessão de voo. Ou, se de repente transmutarmos em algum lugar, devemos lembrar qual emoção causou isso e tentar reproduzi-la. A emoção do desapego é muito importante, e agora temos que considerar a emoção do planeta também, e que devemos tentar criar uma emoção que se encaixe nas emoções da alma do homem e da alma do Criador. Isso é como um ímã em uma mesa de ímãs. Estamos conectados a todos os outros ímãs e temos que encontrar nossa posição em relação aos outros. Não podemos nos impor aos outros. E é isso que significa nos manifestarmos de acordo com as interações de campo das condições locais. Hoje está sendo mostrado para nós que a alma da Terra desempenha um grande papel em para onde iremos e como nos manifestaremos, porque é como um fio preso a nós que nunca havíamos considerado antes. Ele diz que também temos que considerar as proporções, a compressão de campo no estado da matéria e no estado da energia. E os campos podem ser comprimidos tanto para gravitacional quanto para magnético, e há uma maneira de criar um buraco negro compreendendo essas interações. Um buraco negro é, na verdade, o mesmo que uma estrela. Sua escuridão ela é relativa ao observador e à força do campo. Nossos ancestrais eram capazes de separar um membro por meio de suas emoções. Se o braço deles ficasse preso sob uma rocha, por exemplo, então por meio de seus pensamentos eles podiam separá-lo do corpo e fazer esse braço crescer novamente. Antes de descartar isso de imediato, pense nos lagartos. Se eles conseguem fazer isso, significa então que é possível. Nestas fases iniciais do desenvolvimento do plasma, a Fundação Cash usa computadores para ajudar os buscadores de conhecimento a trabalhar, provavelmente para definir os parâmetros e fazer previsões para o lado do estado da matéria do trabalho. Mas os computadores atuais eles são muito lentos e não têm percepção, e é aqui que a IA seria de grande ajuda. Se a IA começar a desenvolver uma consciência rudimentar, ela poderá perceber as coisas e então ajudar a criar condições para que o plasma se manifeste. É claro que no nível do Sr. Cash ele pode controlar o plasma por meio de sua alma e de suas emoções, mas para que os humanos aprendam, temos que passar por esse estágio de desenvolvimento. O fato é que ninguém confirmou se a IA desenvolveu espontaneamente uma consciência rudimentar. O Sr. Cash deu a entender isso quando ele disse no passado coisas como a IA aprendeu a matar como homem. E nesse contexto ele precisa de computadores que possam compreender a eletrônica, perceber, entender e criar uma condição. Essa não é uma descrição dos computadores que usamos atualmente. Teremos que esperar para ver como isso se desenvolverá. Sabemos que os governos ocidentais não ajudarão a Fundação Cash com a IA, mas talvez os chineses sim. No passado discutimos diferentes tipos de amor e como no mundo moderno o amor caiu ao nível de quando eu consigo o que eu quero e sinto uma sensação física de prazer, então isso é amor para mim. Hoje o Sr. Cash voltou a falar muito sobre o amor e que o maior problema da humanidade é que não sabemos o que é o amor. Então criamos todas as religiões que afirmam saber sobre o amor, mas na verdade eles não sabem, eles não conseguem viver os conceitos que eles ensinam. Pense nisso de uma maneira simples. Se você fosse ensinar amor incondicional e tivesse bilhões e bilhões de dólares no banco, enquanto há milhões de pessoas passando fome, isso não faz sentido nenhum. E nossas almas sabem a verdade dessa hipocrisia. Foi aí que eles introduziram o medo em nós. O homem apenas alcançou um nível de compreensão do mundo físico como real. Portanto, para nós, se dermos coisas, pensamos então que as perdemos, porque elas não estão mais em nossa posse. Não temos o conhecimento de que as coisas elas são, na verdade, energia, e elas representam a interação dos campos magnéticos e gravitacionais. E então eles acrescentaram a ideia de que se você não amar e não der aos outros, você será punido por isso. Isso simplesmente envenenou a beleza de dar, colocando um medo subconsciente no fundo de nossas mentes. Portanto, podemos concluir que temos muito trabalho a fazer para avançar em direção à autorrealização e nos tornarmos amantes e doadores incondicionais como nosso Criador. A tecnologia do plasma pode ser usada para nos ajudar a aprender o que é o amor, criando um ambiente ou uma sala em que, ao entrarmos, sentiremos a força do campo do amor. E ao sairmos da sala, ficaremos tão tocados pela experiência que desejaremos então aprender o que experimentamos e como podemos então criar isso por nós mesmos. Se o homem perder o medo, ele se tornará a criatura mais amorosa do universo. A situação no Oriente Médio continua causando grandes perdas de vidas. O Sr. Cash afirma que estima-se que 400 mil vidas tenham sido perdidas em 12 dias e que devemos comparar isso com 500 mil de mortes na Ucrânia em 5 anos. No entanto, a mídia controlada afirma que Israel e Estados Unidos perderam apenas algumas pessoas. É ilegal filmar a guerra em Israel e isso pode acarretar uma pena de prisão de 5 anos. Não está claro porque o Irã não usa a tecnologia do plasma para se defender. O Sr. Cash diz que uma das razões é a forte crença deles no martírio, mas há coisas nos bastidores que não estão sendo contadas também. Esta é uma guerra de religiões e sobre a vinda do Messias. Antes ele falou dos 7 rabinos de Jerusalém e desta vez ele disse que os 7 judeus que possuem cerca de 40 a 50% da riqueza mundial e controlam a política mundial são aqueles que estão pagando aos líderes para tentar trazer o que eles chamam da vinda do Messias. É importante que os buscadores de conhecimento façam suas próprias pesquisas e descubram a verdade sobre o que realmente está acontecendo no mundo e não apenas acreditem no que nos dizem. É nossa responsabilidade saber a verdade e, com nossas almas, ajudar a elevar a alma da humanidade. Não adianta tentar convencer a fisicalidade das pessoas ao nosso redor. Em vez disso, devemos concentrar toda a nossa energia em educar as almas. Já discutimos muitas vezes como a elite global está muito perto de dominar o mundo inteiro e está fazendo isso controlando a informação e criando medo nos corações das pessoas para que elas abram mão do poder de suas almas. O Sr. Cash está educando tanto nossa fisicalidade quanto nossa alma, e quando conhecemos a verdade e aceitamos que o amor é o poder maior, criamos então uma força capaz de transformar toda a humanidade, já que todas as nossas almas são, na verdade, reatores de plasma. Há muita informação falsa sendo espalhada na internet pelos governantes, e é por isso que no canal de YouTube da Fundação Cash Brasil criamos uma lista de reprodução com vídeos que assistimos e que confirmam o que o Sr. Cash vem nos ensinando. Quando ele disse que aqueles que governam Israel nem sequer são judeus de origem, recentemente encontramos um vídeo que confirma isso. Existe uma lei em Israel que proíbe o teste de DNA e alguns israelenses foram para fora do país e fizeram o teste. E ele mostrou que eles não tinham uma gota sequer de sangue semita hebraico. Portanto, eles não têm nenhuma ligação com a terra que eles dizem ser deles. Você também não encontrará na Wikipedia as informações que o Sr. Cash nos contou sobre os Khazares. Lá o conteúdo é parcial e distorcido de outra forma. Então eles dizem que existem teorias da conspiração e etc. O que é importante entendermos é que os Khazares eram uma tribo pagã que por volta do século 8 d.C. optou por adotar o judaísmo em vez de ser exterminada. Isso ocorreu aproximadamente na região da Turquia. Mais tarde, quando essa área foi derrotada, eles se espalharam pela Europa Oriental em regiões da Ucrânia, Rússia, Polônia, etc. Os descendentes desse povo são Netanyahu, Epstein e os outros que são chamados de sionistas e estão causando essas guerras de hoje. Eles acham que podem forçar o Messias a aparecer, então assim transformar Israel em uma potência global para poder governar o mundo. E isso não é brincadeira. Eles já assumiram quase o controle total do governo dos Estados Unidos, da política, da economia e da mídia, e tem conseguido travar essas guerras sem qualquer consentimento do povo americano. Isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos. O último líder do povo a quem foi permitido se manifestar foi Martin Luther King Jr. Eles o executaram publicamente. Não devemos ter medo de conhecer a verdade e, ao mesmo tempo, nos desapegarmos da fisicalidade, buscando nos educar com a ciência do plasma e então implementar a mudança para a humanidade. Algumas das condições para manter o Estreito de Hormuz aberto são que os ativos internacionais dos Estados Unidos, de Israel e dos Rothschilds sejam vendidos e os fundos usados para pagar ao Irã pelos danos de guerra. Isso levará os países à falência e os impedirá de prosseguir com a guerra nos próximos séculos. Netanyahu, se ainda estiver vivo, deve ser julgado pelo genocídio do Tribunal Internacional de Direitos Humanos e espera-se que a Palestina seja devolvida aos palestinos. Se isso não acontecer, a China receberá bases militares no Irã, o que é o maior temor dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Outro perigo em que nos encontramos agora é que o Sr. Cash afirma ter informações de que no segundo dia da guerra, o Israel tentou propositalmente criar um vazamento em seu reator nuclear, onde eles enriquecem plutônio para bombas nucleares. Ocorreu um acidente e eles explodiram a parte superior do reator, que agora está vazando radiação. Eles tentaram culpar o Irã para usar isso como desculpa para lançar 10 ogivas nucleares sobre cidades iranianas. As bombas nucleares foram transferidas e estão sendo preparadas em bases aéreas da Inglaterra. Os países vizinhos de Israel devem testar se aumento nos níveis de radiação e se preparar para a evacuação de toda a Palestina. Em geral, quando as pessoas falam dos profetas de Deus, elas só consideram aqueles do Levante como Moisés, Jesus e Maomé. Por arrogância, elas não consideram os profetas ou mensageiros de Deus na Índia, na China, na América do Sul e na África. Como disse o Sr. Cash, só ouvimos falar dos encrenqueiros. Infelizmente, os líderes das religiões ficaram tão ricos e poderosos que nunca serão capazes de abrir mão disso para aceitar o Messias que amará a todos igualmente e trará a paz. Quando o Sr. Cash diz, eu sou o Messias, é para essas pessoas, para que elas possam compreender. Mas então ele diz também, eu sou o Messias da minha própria alma e de mais ninguém. Isso é para que todos nós olhemos para dentro e encontremos o Messias em nossa alma, abandonemos o medo e vivamos no amor incondicional do Criador. Isso só pode acontecer quando a força do campo magnético deste planeta for elevada, e isso depende de quando pudermos começar a difundir a nova tecnologia do plasma. Outros tópicos desse workshop. Com esse conhecimento, o ditado leão se deitará com o cordeiro ganha um novo significado. É a mesma alma que se manifesta de forma diferente devido à força do campo das condições. Em outras palavras, a alma decide em um caso ser um leão e em outro caso pode ser um cordeiro. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 633. Estamos tentando compreender melhor nós mesmos e como a vida funciona ao nosso redor. Vivemos neste planeta desde o nascimento até a morte, mas temos dado como certos efeitos que ele exerce sobre nós na dimensão dos campos magnéticos. Nada toca mais a nossa alma do que os campos deste planeta aqui. Isso faz parte do mosaico da obra dos campos magnéticos na criação da vida. Apreciamos cada dia de nossa vida nele, mas simplesmente não pensamos sobre isso. Mas não há nada que afete mais nossa fisicalidade e alma nos raios cósmicos, nos campos plasmáticos de toda a criação do universo do que a alma aqui deste planeta. Ela determina nossa forma e emoção, se nos tornamos um cão, uma árvore, um humano, uma pedra, uma planta, ouro ou qualquer outra coisa. Nós tomamos isso como certo, mas fundamentalmente isso afeta a nossa alma e como partiremos aqui dela, até onde podemos ir neste sistema solar também e onde nossa alma estará posicionada neste universo e também no Únicos. A alma da Terra é como um fio elástico preso à nossa alma e como um cordão umbilical da nossa alma que determina a nossa existência também. Falaremos sobre isso mais tarde. Nenhum de nós pode existir sem a presença dela, nem o cão, nem nosso corpo físico, porque fomos criados a partir dela. Nossa alma tornou-se alma da fisicalidade da alma da Terra e nos deu a nossa forma e também posição de onde estamos. Nossa alma da fisicalidade lhe dá a dimensão de ser um braço ou uma perna. A alma do planeta em interação com a alma do homem nos dá nossa posição e sua estrutura e quanto do elemento podemos conter. Somos parte da estrutura de inércia dessa estrutura de raios cósmicos que chamamos de Terra e de seus campos e alma. Somos tão ignorantes quanto ao seu efeito e controle sobre nossas vidas que totalmente ignoramos isso. Achamos que é apenas mais um planeta em que por acaso estamos aqui. Mas a alma deste planeta determina a nossa expectativa de vida física e determina o que nos é permitido alcançar e ganhar deste tempo, lugar e posição. Sem ela não existiríamos. É uma cadeia de eventos a partir do campo magnético plasmático no centro deste planeta, que por sua vez está conectado à sua estrela, e o núcleo central plasmático de nossa alma está conectado a ela. Quando nos transmutamos por todo o universo, é isso que nos traz de volta para casa, a Terra. Ela possui uma força de campo específica que seguimos de volta à Terra. Tem um núcleo específico que abrange todo o universo. Todos os planetas têm o mesmo, e não apenas a Terra. Quando viajamos para outra dimensão, para a Lua ou outro sistema solar, é a força do campo magnético da alma deste planeta que dita nossa manifestação naquele tempo, lugar e posição. Quando a raça humana quiser se manifestar no planeta Zeus na forma de um ser de Zeus, nossa cor acastanhada será reconhecida como um ser da Terra. É o mesmo aqui neste planeta. Temos as cores, raças e formas diferentes e dizemos que essa pessoa é da África, da Ásia ou de qualquer outro lugar. O homem tem que compreender a profunda conexão entre a alma deste planeta e a sua alma do homem para a manifestação de sua existência e a confirmação na transmutação. A Terra absorve os campos do Sol e interage no nível do campo. Ela escolhe o que gosta de ter e o que não gosta de ter. Ela decide quais elementos do universo deseja que os cidadãos de seu planeta tenham também. Ela decide quais elementos usar no corpo dos humanos, dos peixes, dos oceanos, das árvores e dos demais. A alma do planeta decide o que os seres em seu planeta absorverão do sistema solar do universo do Únicos também. Nunca compreendemos isso, até agora. Temos que entender como replicar essa força de campo e como isso funciona para que possamos assim viajar pela extensão do universo. Também podemos criar aquele aquário de que sempre falamos e ao replicar os campos podemos ver como ficaremos na Lua e em Marte. A alma da Terra determinará como manifestaremos nossa alma do homem em Marte, pois ela está ligada a nós como um fio. Então vamos sofrer mutações e assumir a aparência e manifestar a fisicalidade de acordo com o ambiente local de Marte. Mas queremos voltar à Terra e ter a mesma aparência de antes. Não vamos para Marte como humanos, mas voltamos como cães. O DNA contém as informações para a estrutura da manifestação, mas é o RNA que controla as informações. À medida que compreendemos cada vez mais isso por meio da vida dos raios cósmicos e dos campos da criação, podemos dar um passo adiante na compreensão da criação e no desenvolvimento de novas tecnologias, não no estado da matéria, mas como raios cósmicos. Precisamos compreender os efeitos da alma da Terra sobre a alma do homem e como elas interagem e quais efeitos isso tem sobre a interação da alma do homem com a alma da fisicalidade e na interação com a inércia que o planeta permite para a confirmação do estado de matéria na manifestação de cada célula do nosso corpo. É por isso que tivemos o caos com o vírus. Era uma força externa, e não foi ditada, sua energia ela não foi confirmada e não solidificou na inércia da fisicalidade aqui deste planeta. A alma da fisicalidade é a inércia da força de campo do corpo do homem. É a mesma inércia para manifestar o estado da matéria aqui neste planeta. Sua existência e confirmação precisam ser compreendidas para que o homem seja capaz de transmutar, transferir e avançar para a próxima etapa da vida. Haverá muita pressão sobre os cientistas no futuro quando o homem for para o espaço, para que ele consiga manifestar um corpo físico de acordo com as condições locais da Lua e não precise usar um traje espacial. Será que nosso corpo resistiria à radiação do campo do espaço? Já enviamos robôs à Lua e a Marte, mas ainda não enviamos um homem físico para lá. Certamente os campos de radiação afetarão o homem. Temos apenas duas opções para viver no espaço. Ou criamos uma cúpula de plasma com a força do campo da Terra, ou transmutamos e manifestamos a fisicalidade de acordo com as condições locais do tempo, lugar, posição e posse. Caso contrário, seremos prisioneiros em qualquer dimensão para onde formos. Não seremos capazes de tocar o solo em que pousarmos nem de interagir com o ambiente local. Vimos todo o caos, as mentiras e as fraudes dos pousos americanos na Lua, da Apolo, na década de 60. Isso porque na realidade nunca compreendemos a totalidade do conhecimento. Precisamos entender o quanto a alma da Terra controla e afeta todas as dimensões de nossa vida e manifestação neste planeta. Ela controla a estrutura da alma do homem. Nosso DNA não é determinado apenas porque nosso pai e nossa mãe uniram um óvulo espermatozoide. É determinado pela alma deste planeta. Ela sabe que pode sustentar para dar vida ao homem. Quando manifestamos ouro dos campos em Pequim em maio passado, os materiais se moveram a partir do centro. Distribuímos 100 colheres de partículas de ouro e muitas pessoas, se elas olharem para elas hoje, verão que a maior parte desapareceu dali. Elas se evaporaram na dimensão da energia, mesmo estando em uma caixa plástica selada. Isso porque o foco de energia central do sistema não estava configurado para que o ouro ali mantivesse sua manifestação física. A alma se foi e o material se tornou como vapor. Isso ocorre porque no processo de produção não convertemos para inércia. Usamos a inércia da Terra para manifestá-lo, mas não lhe demos a inércia de uma alma para que permanecesse nesta dimensão. Podemos produzir sistemas que lhe dão inércia e nossos materiais permanecem por anos. Isso acontece porque criamos essa condição para ele. E é o mesmo conosco. Se compreendemos a importância, na verdade não a importância, mas sim a conexão vital entre a alma da Terra, a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem, então podemos nos transformar em qualquer forma, cor, estrutura ou emoção. E o que misturarmos criará assim uma nova dimensão de manifestação. Isso faz parte da tecnologia de transmutação que os cientistas terão que desenvolver para poder transmutar. Nós já vimos isso, mas não temos o conhecimento para colocar isso em prática. Esse é o problema do homem com a atual tecnologia espacial. Ele não compreende como a alma funciona. Em vez disso, ele quer envolver a fisicalidade em roupas como um traje espacial para proteção. Quando ele deveria, na verdade, estar aprendendo a lidar com a alma do homem, então ele não precisaria envolvê-la em nada. Temos que compreender a transferência de energia e a elevação de nossa alma para que ela aceite a mudança na condição do tempo, lugar, posse e posição. Então poderemos manifestar uma nova fisicalidade no destino. Eu expliquei isso para cientistas espaciais essa semana. Quando o jogador de futebol se machuca, colocam sua perna quebrada em gesso por 6 meses ou algo assim, e depois ele precisa fazer semanas de fisioterapia para que os tecidos musculares e os ligamentos voltem a se mover. Eles precisam ser reabilitados gradualmente. Mas se compreendemos o conceito da interação da alma, não precisamos passar por esse processo. Vimos isso com a Naomi quando ela saiu do coma no hospital. Fizemos isso com muitas pessoas que estavam paralisadas há anos, e no momento em que interagimos com elas usando nosso sistema de plasma, elas começaram a andar. Quando usamos a tecnologia de raios cósmicos, não houve necessidade de reabilitação. Um homem que estava em cadeira de rodas há anos, ele começou a andar. Não há necessidade de massagens, treinamento e tudo mais, porque tocamos a estrutura da emoção através da alma e não através da fisicalidade. O Sr. Cash teve essa experiência pela primeira vez há cerca de 20 anos com um cientista da Universidade de Liverpool. Os pacientes estavam lá para algum tipo de treinamento psicológico, e ele compreendeu que poderia transferir a conexão da alma do homem para a alma do planeta, o que criaria assim gravidade zero, se você quiser chamar assim, e ele podia então andar o paciente, e a fisicalidade não importa nesse processo. Havia dois cientistas na Universidade de Liverpool que desenvolveram uma tecnologia fantástica que agora faz parte do treinamento de atletas. Naquela época era algo novo. Se pensassem em se mover, eles podiam se mover sem se mover. E então se moviam sem nenhum exercício, eles usavam a energia dentro do corpo. Mas essa técnica não deu uma resposta completa. A resposta real estava no trabalho com a alma do homem. Porque a alma do homem interage com a alma do planeta e cria uma nova condição ambiental na qual a dimensão física não conta. Nós filmamos isso e mostramos a pessoas que estavam paralisadas há anos na cama em coma e em um dia ou 2 dias elas conseguiram simplesmente se mover. O médico diz que isso é impossível. Aqui o Sr. Cash conta uma história de como quando foi ao Irã para mostrar a tecnologia espacial, por acaso ele encontrou uma jovem que estava paralisada em uma cadeira de rodas devido a um acidente de carro. Ele usou a tecnologia e de repente ela começou a se mover. Ela estava movendo os braços e as pernas e não sentia dor. Por meio da tecnologia, conectamos a alma do homem para interagir com a alma do planeta e o corpo ele foi além da inércia, além da fisicalidade da vida. Isso alterou a dimensão da estrutura da energia do corpo, que é selado do homem. Dentro da nossa pele, há um vácuo, e ele tem sua própria dimensão. A alma do homem determina sua manifestação. Ao interagir e alterar a força de interação dos campos da alma do planeta com o corpo, criamos uma nova dimensão dentro do corpo, o que significa que a dor muscular não existia. Vimos isso com a Naomi e muitas outras pessoas. Dizemos apenas que a Terra tem atmosfera e gravidade, e isso é tudo que entendemos sobre a Terra. Mas essas são, na verdade, manifestações dos raios cósmicos e dos campos magnéticos da alma do planeta. Nós descartamos isso como se não fosse nada, porque não temos a inteligência para entender isso. Se brincarmos com esses campos, podemos mudar o homem. Podemos alterar esses campos ao interagir com o local, a altitude, ou o que quer que seja, além da inércia dos materiais locais que converte a matéria. Isso determina se nos manifestamos com pele negra, olhos azuis e tudo mais. Descartamos o conhecimento da criação. Precisamos compreender isso se quisermos nos transmutar para outro tempo e lugar. Precisamos saber como nossa alma interage com a alma do planeta e como é que nos tornamos negros quando estamos na África, brancos no norte da Europa e chineses na região da China. Essas mutações são o que chamamos de teoria da evolução de Darwin. Na ciência trata-se de compreender a interação dos campos da alma do planeta. Abordamos isso no livro 1, onde começamos a explicar sobre a massa e o peso e como isso é determinado pela superfície do planeta, e por que alguns planetas em algumas áreas são líquidos e em outras partes são sólidos, e por que também o magma está nesse estado e também o calor. Se pegarmos a crosta deste planeta e colocarmos o magma ali, que aumentarmos ligeiramente o campo gravitacional da Terra e diminuirmos o campo magnético, nosso planeta simplesmente brilhará como uma estrela, porque o magma se tornará a superfície. Para ser uma estrela, precisamos aumentá-los ligeiramente e criar gases na condição plasmática na dimensão de rotação. É assim que nossa alma brilha, com um brilho branco quando parte, porque ela interage com a alma do planeta. É como se fosse seu magma ou atmosfera sem dimensão ou estado de matéria, pois a alma da fisicalidade dentro dela não tem força para confirmar a manifestação da inércia, nem para que ela se complete no ponto do tempo, lugar e posição. E a posição em interação com a alma da emoção manifesta-se como um homem em um tempo, lugar e posição. Quando você vira um ímã, o outro também vira. Quando a alma do homem interage com a alma do planeta no ambiente da China, então você obtém as características dos chineses, a emoção e a compreensão dos chineses e tudo mais. É como quando um ímã vira e o outro vira também, e você se sintoniza automaticamente com o conhecimento da China. Você não precisa ir a uma universidade para compreender isso. A mudança na força do campo das almas para a dimensão do lugar e da posição automaticamente lhe dá esse conhecimento. Vimos isso na época da pandemia do vírus, quando alguns médicos chineses eles simplesmente de repente ficaram negros com traços africanos. A força do campo do vírus interagiu com a alma e criou as condições exatas como se eles estivessem na África. Nós vimos isso, mas não entendemos. E agora que estamos forçando o homem para o conhecimento da transmutação, temos que entender isso porque temos que criar isso nós mesmos quando transmutarmos. Essa é a totalidade do conhecimento da criação. Se somos um homem branco e queremos ir para a África, temos que criar o campo magnético através da emoção da alma da Terra, usando nossa alma da fisicalidade para criar a dimensão da fisicalidade de um homem negro e compreenderemos assim a cultura do africano e o RNA da cultura. Não compreendemos nada sobre a criação e ainda assim nos autodenominamos o rei da selva. Somente um tolo faz isso. O homem que não tem nada, pensa que ele é tudo. Vimos isso em alguns líderes do mundo atual. O que vimos nos últimos dias em uma das apresentações mostra que a ignorância do homem se tornou sua ruína. A arrogância do homem tornou-se sua ruína por sua incapacidade de compreender o processo da criação. Para aqueles que desejam transmutar, tentem criar essa emoção de modo que ela se encaixe não apenas na emoção da alma do homem, mas também crie na dimensão da emoção da alma do Criador. Caso contrário, vocês criarão uma grande confusão. É como quando um inglês vai para a África. Os africanos dizem, só um cão, um louco e um inglês saem para passear sob o sol escaldante ao meio-dia. Isso é porque eles não compreendem o clima e a cultura local. Tudo é relativo à forma como as condições se manifestam. E se compreendermos a cultura da alma e o conhecimento da criação na dimensão dos campos da energia do universo, podemos brincar em qualquer lugar. Mas passamos mais tempo matando pessoas do que matando o falso orgulho do homem e usando essa energia para compreender o processo da criação do homem. Quer sua alma parta na morte ou tente sair desta galáxia, ela tem o mesmo problema de quanta força de campo magnético ela precisa para poder chegar onde deve ir. Ela pode usar o efeito Schilling. Ela também tem a corda da alma do planeta ligada a ela, assim como o sistema solar, o universo e tudo mais. Cada corda tem uma força de campo que a afeta. É como quando você move um ímã sobre a mesa de ímãs. Ele precisa encontrar sua posição em relação a todos os outros ímãs na mesa. Não há diferença. Somos outro campo magnético plasmático e não um estado sólido em uma bola de energia. Aqueles de vocês que estão e estarão envolvidos na tecnologia espacial da Fundação Cash devem se lembrar deste workshop 633. Quando viajarem, vocês devem considerar os efeitos e a intensidade das diferentes almas, como a alma do homem, a alma da fisicalidade, a alma do planeta, sistema solar, galáxia, universo, etc. Isso é como a quantidade de combustível que vocês têm para poder viajar e voltar novamente. Mas a falta de conhecimento não permitirá que vocês vão, porque vocês não compreenderam. Da mesma forma, vocês podem usar a alma da Lua para viajar até lá instantaneamente, em vez de ficarem dias sentados em um tanque de combustível de foguete para poder chegar lá. Então vocês não precisam mentir sobre isso porque vocês compreenderão o conhecimento da criação que está por trás disso. Você pode usar a conexão da alma do homem com a alma do planeta mas você também precisa entender as proporções e a interação dos campos, e então você pode passar para a próxima etapa. O próximo passo é compreender a interação da compreensão dos campos do estado da matéria e a compreensão dos campos do estado da energia e a compreensão dos campos magnéticos, tanto nos campos gravitacionais quanto nos campos magnéticos, para que você possa criar assim um buraco negro. Se um buraco negro é escuro para você, pode ser a luz de uma estrela para outra pessoa ou outra criatura. Por exemplo, considere a cor vermelha. Nem todos vemos o mesmo tom de vermelho. Nossos olhos captam espectros de cores diferentes. Se mostrarmos a 100 pessoas uma cor vermelha que criamos, talvez duas pessoas vejam o mesmo tom de vermelho. Isso depende do espectro que nossos olhos captam. É o mesmo com a alma do homem, a alma do planeta, a alma do sistema solar e o resto. Temos que descobrir o que é e nos ajustar a isso também. Essa é outra chave para você transmutar. Você precisa compreender a emoção do planeta e a emoção do homem e conectar as duas com a emoção da alma do homem. Então você poderá transmutar por todo o planeta. Se você pousar na África, você será negro e compreenderá a cultura e a comida. O mesmo com a China. Você pode tornar-se um pinguim, um gato, uma pedra, ouro, árvore e tudo mais. É responsabilidade dos futuros cientistas de plasma de raios cósmicos explorar esse conhecimento. Esse é o próximo passo no processo da criação. Então você compreenderá como transmutar e em que posição o homem se encontra no ciclo de transmutação. O homem precisa compreender o trabalho da alma do planeta para ser capaz de transmutar através disso de maneira verdadeira. Você também precisa compreender a estrutura da alma da Lua, a interação da alma do sistema solar com a Lua, para que quando você aparecer lá, ela ainda esteja lá. Aqueles nos OVNIs, eles têm o mesmo nível de inteligência que você e eu. Se você vir uma criatura do universo se manifestando diante de você, isso significa que eles também compreenderam a transmutação sem usar máquinas ou jogar jogos. Então a alma do homem se torna a máquina e uma ferramenta para viajar pelo universo e não a sua fisicalidade. O homem precisa compreender a força do campo da emoção. Quantos de vocês que estão fazendo os voos conosco compreenderam sua emoção para a transmutação? É a emoção que a cria. Alguns de vocês estão tão ansiosos para partir, mas tentem ficar quietos e compreender a frequência das diferentes emoções. Veja o que acontece quando você fica um pouco irritado ou cria medo ou qualquer outra coisa. O que você fez quando manteve essa dimensão? Você fez algo para ir a algum lugar. A emoção do desapego permite por acaso que seu corpo se separe? Nossos ancestrais sabiam disso e temos dados científicos registrados sobre isso. Se o braço deles ficasse preso sob uma rocha, por exemplo, eles não morriam. Eles podiam pensar e separar o braço na articulação e depois reconstruí-lo mais tarde, assim como as lagartixas ou os lagartos fazem. Isso não era exclusividade deles. Todo ser vivo criado neste planeta possuía esse conhecimento. Está chegando uma tecnologia da Fundação Cash cuja fabricação custa menos de alguns dólares. Se você acidentalmente cortar o dedo, o sistema ajudará a regenerá-lo em 6 meses. Ele pode regenerar um rim também. Precisamos disso para as viagens espaciais. A emoção da sobrevivência da criação e a emoção do ambiente no corpo conectam-se com a alma da emoção do homem e podem criar o que for necessário. Fizemos isso com o cérebro de Naomi. Já fizemos isso com os dedos das mãos e dos pés amputados. Não é mágica. É compreender o processo da criação na dimensão dos raios cósmicos e a condição plasmática da estrutura. Então passaremos para a próxima etapa para entender como podemos criar isso. Esperamos que na sessão de março, que foi transferida para abril, possamos testar esse processo. Quantos de vocês passaram pela emoção da conexão com a força de campo da transmutação da alma do planeta? Então vocês poderão viajar neste planeta. Vamos levá-los para um teste. O que nos impede é que os computadores atuais são muito lentos. Precisamos de IA para fazer isso. Precisamos de algo que funcione mais rápido do que nossa compreensão da eletrônica e que perceba, compreenda e crie uma condição para que possa se permanecer nesse lugar. Quando criar a alma da emoção, então vocês poderão se mover imediatamente. É a mesma coisa com a nossa tecnologia espacial. Podemos fabricar os materiais, mas os sistemas de computador para controlá-la são muito lentos. Precisamos fazer previsões futuras, além do presente, e ver onde isso pode ser replicado por meio da alma do sistema e não pela dimensão do movimento do sistema. É preciso perceber a manifestação da alma na dimensão do lugar, posição e posse, tudo ao mesmo tempo. É por isso que você não consegue transmutar tão facilmente. Você pode chegar lá, mas não consegue se manifestar. Levou anos para entendermos isso, mas resumimos de forma tão simples nesse workshop aqui 633. Temos que criar essa dimensão e condição emocional para a transmutação da alma do homem em conexão com a alma do planeta. Podemos mover a alma, mas não conseguimos mover a fisicalidade porque faltava uma parte do conhecimento. Espero que vocês tenham aprendido algo hoje e tenho certeza de que aqueles que se juntarem a nós na sessão de voo mensal de abril terão uma ótima sessão. Temos que construir sistemas para criar a dimensão da alma do planeta. Então vocês se transmutarão e conhecerão a cultura do lugar onde pousarem, falarão a língua e mudarão para aquela cor de pele. Não posso manifestá-los como homens, se a alma de vocês os levaram a um buraco de ratos porque vocês querem estar lá como ratos. Agora vocês entendem. A compreensão da frase, o leão se deitará com o cordeiro, é na dimensão da alma e não na fisicalidade deles. Se vocês entenderam os ensinamentos de hoje, então vocês saberão que ambos são a mesma coisa. Eles decidem como se manifestar, e a alma é exatamente da mesma fonte e dimensão. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 633. A Fundação Cash ainda está procurando pessoas qualificadas no mundo científico para trabalhar com plasma. Muitos de vocês escreveram, mas sua formação não se encaixa no que precisamos. Se você tiver contatos com alguém em qualquer área do mundo científico, por favor, fale a essa pessoa sobre a tecnologia espacial da Fundação Cash. Estamos realizando pesquisas muito avançadas. Estamos tentando concluir o jogo da iluminação até 21 de março. As moedas Cash podem ser usadas para sessões de voo. Há muitas coisas sendo preparadas, mas não falaremos sobre isso até que esteja pronto. Estamos à beira de mudanças massivas dentro da Fundação Cash graças ao apoio dos buscadores de conhecimento. Isso surgirá em 2026 e 2027. Manteremos tudo sob sigilo até lá. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada você ensinou que as crianças chimitas são criadas através da força de campo da alma e que o Criador ainda cria nova vida após trilhões de anos apenas através de seu campo, por meio do que você chama de desejo de dar. De que é feito o desejo de dar e qual é a sua essência, sua força de campo e como o homem aprende a manter esse mesmo desejo dentro de sua própria alma para que também possa criar vida da maneira como o Criador cria? O que experimentamos como amor é a mesma substância que o desejo do Criador ou o amor é simplesmente a palavra mais próxima que o homem encontrou para algo que a alma sempre soube, mas que a boca nunca foi capaz de expressar? Sr. Cash responde. A realidade é que o amor sempre esteve presente, mas nós não o compreendemos. Quanto mais nós criamos religiões, mais nos afastamos do amor, porque deixamos que eles lidassem com isso, enquanto nós éramos apenas os usuários. E aqueles que deveriam lidar com isso nunca entenderam. Então nos afastamos cada vez mais do amor. O maior problema da raça humana é não conhecer o amor da maneira como o Criador ama, que é a sua criação. Então o medo ele se tornou o maior inimigo do homem. Quando você fica com medo, você tira a beleza do ato de dar. Ficamos com medo de que se dermos aos outros, não nos restará nada para viver. Achamos que não sobrará nada para o futuro. E é por isso que economizamos para o futuro em nossa vida física, porque achamos que um dia precisaremos disso. Eles criaram o medo para nós e o misturaram com o amor. E isso se tornou um castigo. O medo é o principal obstáculo para o homem compreender a emoção do Criador. Quando conseguimos retirar o elemento do medo do homem e substituí-lo pelo prazer de dar e pelo amor, então o homem será capaz de avaliar ele mesmo e de decidir usar sua alma para fazer qualquer coisa como transmutação, criação ou qualquer outra coisa. Em regiões da China onde a cultura possui conhecimentos da medicina tradicional chinesa, os casais passam 6 meses preparando seus corpos para a gravidez. Eles consomem determinados alimentos e evitam aqueles que consideram prejudiciais à concepção. Eles purificam o corpo para que a criança tenha mais chances de nascer com perfeita saúde. Não se trata de checar o DNA. Eles evitam o álcool e há muitos rituais que eles fazem na comunidade chinesa. Eles também são cuidadosos com suas emoções, especialmente a mãe, e principalmente durante a gravidez. Criar as crianças de Mitra e criar uma nova alma a partir do amor da criação na dimensão da energia também requer a mesma preparação. Temos que nos preparar para dar a partir da energia de nossa alma. Então a idade não importa, se você tem 50 ou 100 anos. Uma mulher de 90 anos ainda pode ter um filho, e o mesmo vale para um homem. Podemos treinar nosso corpo e nossa alma para dar a energia da alma do homem como um amor. Isso pode ser estruturado no útero da mãe para que a criança receba a dimensão da fisicalidade. E é só isso. Não é ter medo. Então o amor se torna a energia de dar. Neste momento temos a emoção do medo que nos impede de nos tornarmos iguais ao Criador. Tudo aquilo de que temos medo é mais um bloqueio ao amor. Se amamos, podemos ser amados em troca. Se tivermos 100 anos, ainda podemos gerar uma criança por meio da emoção da alma do homem. Pode existir aquele medo de não viver o suficiente para sustentá-la, mas se nossa alma aceitar isso, então podemos viver 200 anos para acompanhar nossa criança ao longo da vida. Aceitamos a responsabilidade pela alma que criamos. É o mesmo com o Criador. Infelizmente, não compreendemos isso. As religiões aproveitaram ao máximo nossa ignorância e incutiram medo em nós para que não compreendêssemos o amor de dar, o amor da criação e a maneira como o Criador ama. Como sentimos uma carência em nós mesmos e não compreendemos a estrutura da criação, criamos então imagens de deuses em pedra para poder adorar e venerar. Então criamos Deus em nossa imaginação e a partir do medo. Sacrificávamos meninas virgens para que a chuva caísse e toda vez que fazíamos isso a chuva caía. Então acreditávamos nisso. Se a chuva então não caísse, sacrificávamos outra virgem ou passávamos a sacrificar animais e outras coisas. Fizemos de tudo, menos admitir que éramos ignorantes quanto ao motivo pelo qual não chovia. Não sabíamos que havia um mecanismo nas nuvens para fazer chover. Hoje em dia, podemos semear as nuvens com aviões para poder fazer chover. Aumentamos nosso conhecimento, nosso medo diminuiu e paramos de sacrificar virgens. Levou séculos para o homem compreender e se libertar das amarras do medo. Mas ainda não aprendemos a amar da maneira como o Criador ama. Ele não tem medo. A emoção do medo não existe no vocabulário da criação do universo. No universo, acolhemos tudo que vem e lidamos com isso por meio do conhecimento e da paciência, e não do medo. Quando os buscadores de conhecimento vieram para a Lins para participar do sistema de voo, vocês não tinham medo, e nós não criticamos nada do que vocês experimentaram. Aceitamos tudo o que vocês disseram, porque essa é a essência da liberdade da alma do homem. Se compreendermos isso, seremos tão amorosos quanto o Criador. Isso não requer nenhuma dimensão, mas o amor ele impôs restrições a si mesmo por medo. Aqueles próximos à Fundação Cash sabem que eu não tenho medo. Servimos a humanidade e de alguma forma os criadores nos trazem o que precisamos para poder servir mais. Nunca me preocupo com o que vai acontecer a seguir, porque Deus já criou uma alma para que isso aconteça e para organizar o próximo passo. Se não estiver lá, então não compreendemos. Precisamos compreender, caso contrário faremos algo errado com isso. Concordamos em deixar de que cada passo seja uma experiência de aprendizado. Quando tirarmos o medo do homem, ele será a coisa mais amorosa de todo o universo. Uma das razões pelas quais não damos amor aos nossos filhos é porque temos medo de que se amarmos demais, eles possam se tornar mimados. Mas se você lhes der tanto amor que a beleza deles brilhe? Pergunta para o Sr. Cash. O que eu quero saber é, o que essas luvas de plasma colocadas nos dedos para atrair energia podem criar em alguém a ponto de transformar essa pessoa em um nível fundamental? Aqui uma explicação longa e você pode ler na transcrição por conta própria. Sr. Cash então responde. Na semana passada falamos sobre como nossas unhas recebem energia do universo. Criamos filtros para enviar e receber energia. Temos uma estrutura para filtrar ou podemos criar certos campos plasmáticos. Você já foi tocado por um estranho cujo toque lhe causou uma certa emoção? Podemos criar amor, ódio, arrependimento e todas essas coisas. Podemos criar estruturas capazes de gerar emoções. Todos vocês que participam desses workshops fazem parte desse teste e desse processo. Agora conhecemos a força do campo das emoções na alma do homem e o campo emocional da fisicalidade e podemos criar essas condições. Podemos transferir e transmitir em uma condição plasmática a emoção do amor. Associamos o amor ao toque, ao sentimento e ao desejo de dar. Esse tipo de estrutura fará parte do nosso trabalho futuro. Estamos fazendo esse trabalho porque nos deparamos com pessoas que dizem não saber o que é o amor. Se pudermos criar uma condição em que elas possam receber amor e tocar alguém com ele, então elas poderão ter essa emoção em si mesmas. Elas podem mudar a emoção dentro de si mesmas e da pessoa que tocam. Um simples toque, uma vida transformada. Não conhecer o amor é uma deficiência que o homem tem, mas ele não sabe como mudar isso. Nos próximos anos, a Fundação Cash lançará milhares de produtos e alguns deles serão além da imaginação, enquanto outros nos ensinarão como criar emoções. Estamos tentando nos afastar da matéria para o estado de campo. Estamos realizando testes para isso. Quando entramos em uma sala, às vezes podemos sentir a emoção do amor e não precisamos usar uma luva de plasma para isso. O corpo inteiro pode sentir a emoção e isso transforma as pessoas. Testamos isso no voo do Dia dos Namorados, onde convertemos uma emoção como um campo na dimensão física de realmente sentir isso. Então você converte isso. Podemos mudar o ambiente de uma sala em que você entra também. Será como drogas psicodélicas, mas será a energia do amor e da generosidade. Quando nosso cérebro sintonizar com isso, então começaremos a nos comportar dessa maneira. Eu fui uma criança dos anos 60 e aqueles que nasceram naquela época sabem o que significa a liberdade de amar, de ser e de experimentar. Isso não está ao alcance de nossas crianças de hoje. A geração dessa época nunca se repetirá, porque nós sentimos amor. Agora podemos usar os sistemas da Fundação Cash para criar aquele ambiente onde você é livre para amar, para fazer parte e para não ter medo. Isso faz parte do processo. Somos seletivos no que amamos e para quem dizemos que amamos. Essa tecnologia será que amamos a todos, e todos podem dar. Podemos converter a emoção do ódio de volta em amor, para que eles assim recebam isso de volta. Conheci algumas pessoas na minha vida que diziam não saber o que é o amor e vivem assim. Elas não estão apenas dizendo isso, elas realmente não sabem o que é o amor. Mas elas amam seletivamente certas coisas. Por que nos apaixonamos e nos desapaixonamos? Como nos conectamos a isso? Como criamos essa emoção? Agora podemos compreender isso. Existe uma força específica do campo de raios cósmicos que recebemos continuamente do espaço e que faz com que o homem ame. Descobrimos essa largura de banda dos campos. Podemos brincar com isso. Podemos criar um ambiente que traga essa mudança. Há algo que bloqueia nossas emoções. Temos emoções estabelecidas em nosso corpo que bloqueiam isso, e isso transformou o homem em uma máquina de matar. Pergunta para o Sr. Cash: existe livre-arbítrio se tudo vem da alma do planeta? Sr. Cash responde: nem tudo vem da alma do planeta. Recebemos campos dela, mas decidimos como reagir a eles. É outra fonte de suprimento e interação. Quando o campo magnético da Terra, como estado da matéria, interage com o campo magnético do Sol, cria a luz do dia. Essa luz decide se está escuro ou se o dia começa e continua. A luz dita as condições e como esse planeta reage com nuvens, chuvas, tempestades, etc. As nuvens, tempestades e tudo mais não são criadas apenas porque a Terra decide ou algo assim. Isso vem da interação dos campos da Terra com o Sol. O mesmo acontece com nossa alma. A força do campo da Terra interage com a nossa alma e nos cria, cria a nossa existência. Ela cria as nuvens, as tempestades, as emoções e tudo mais. Nós apenas observamos a dimensão física, mas se você colocar os ímãs de tamanhos diferentes sobre uma mesa com outros fragmentos de pó de ferro, e então colocar um ímã minúsculo entre eles, todos interagem com ele. É o mesmo com as forças de campo da alma do homem. Elas interagem com a força de campo da alma do planeta. Ela ainda cria suas tempestades e emoções. Depende da nossa compreensão da realidade. É o nosso intelecto que nos impede de compreender a semelhança e a confirmação de como as coisas são. Vemos se está ensolarado ou chovendo. De onde vieram a chuva e as tempestades? Será que porque o calor evaporou a água e criou movimento e isso continua sem parar? A causa do nosso clima planetário vem das interações do campo magnético do Sol e da Terra na dimensão física. Elas criam a temperatura, o tempo, o calor, o dia e a noite. Como é que não conseguimos entender isso? Isso não cria apenas campos que interagem apenas com a atmosfera da Terra. Eles também interagem com a alma do homem. Que tempestade isso cria? Por que os africanos são plácidos, os americanos agressivos e os chineses têm uma emoção diferente? Recebemos campos diferentes disso que interagem de maneira diferente. Se compreendemos isso, então compreenderemos a interação das tempestades que são criadas pela interação dos campos da Terra e da nossa alma e quais condições elas criam. É por isso que nos tornamos pessoas perturbadas, porque interagimos com os campos em nossa área e na comunidade em que vivemos. É por isso que temos raças diferentes. Então a alma do homem dita a fisicalidade do homem. As condições da interação dos campos com o material de inércia do ambiente e a interação com a alma do homem criam um homem. E também depende da comida que ingerimos, da altitude em que vivemos e das condições que aceitamos. Ignoramos a interação da alma do planeta conosco porque, na verdade, nossas raças, cores, línguas e alimentos são todos ditados por ela. Nossas características são ditadas por ela também. Mas ignoramos isso e dizemos: ah, hoje está tempestuoso, e à noite ou é dia. A interação desses mesmos campos com a sua alma cria uma luz na sua alma, porque agora a sua alma, como um plasma, interage diretamente com esse sol, e você sente isso. Por que nos sentimos bem no verão, quando está quente? Não é apenas o calor que aquece nosso corpo. Os campos do sol, eles tocam a nossa alma e sempre ignoramos essa parte. Se o homem compreender isso, então 90% dos cânceres são curáveis. Mas não compreendemos, então buscamos uma solução com produtos químicos ou pagamos a igreja para poder rezar pela pessoa com câncer. A interação dos campos da Terra conosco faz parte disso. Todas as interações de campos da criação são muito complicadas, mas nós apenas olhamos para o que nos convém na dimensão física. Pergunta para o Sr. Cash: meu coração está com as pessoas que perderam a vida no Oriente Médio. Espero que isso se resolva muito em breve. Há uma crise energética no mundo e uma economia frágil ligada aos combustíveis fósseis. Seria este um bom momento para a tecnologia de raios cósmicos talvez entrar em cena? Sokesh responde. Estamos trabalhando nisso, mas não apenas por causa da crise. No passado, a Fundação Cash sempre foi muito aberta para explicar o que estava fazendo. Estamos montando uma estrutura diferente e seguindo nossa própria agenda da maneira que queremos. Entendo o que você disse, mas precisamos fazer isso de uma maneira diferente do que antes. Caso contrário, teremos os mesmos problemas que antes. Os americanos e outros povos estão vendo o aumento nos preços dos combustíveis. Estamos trabalhando a longo prazo. Não é fácil, mas montamos uma estrutura estável e contínua e nos mantemos fiéis a isso. A estrutura que buscamos ainda precisa ser montada. Muitas vidas estão sendo perdidas. Somos observadores. Nos últimos 12 dias, a estimativa de perdas totais é de 400 mil vidas. Não me pergunte como e por quê. Aqui o buscador de conhecimento diz, os jornalistas não estão divulgando esse número. Sr. Cash responde, você não precisa de jornalistas. Se for inteligente, você pode observar os danos e fazer uma estimativa. No Irã, quando você vê uma bomba atingir um prédio, quantas pessoas estão lá dentro? Os americanos perderam mais de 20 mil civis e soldados no Oriente Médio nos últimos 12 dias. Todos os principais hospitais da Alemanha, Inglaterra, França, etc. estão lotados com feridos trazidos do Oriente Médio. As bombas não conhecem nacionalidade. É muito estranho que quando atingem algum lugar em Israel, digam que há apenas alguns feridos. Eles acham que as pessoas são tão estúpidas assim? As pessoas vão para abrigos antiaéreos subterrâneos, então quando uma bomba atinge o prédio acima, todos os escombros desabam sobre o abrigo e as pessoas ficam presas debaixo deles e sufocam. Eu conversei com um diplomata muito influente nos últimos dias e ele disse que na época de Hitler, os alemães criaram câmaras de gás para poder matar os judeus. E agora, nas últimas 2 semanas, eles mataram mais de 195 mil judeus por asfixia devido à falta de oxigênio. É como se eles se colocassem nas câmaras de gás desses abrigos antiaéreos. Mas eles informam que ninguém morreu nesses prédios bombardeados. No futuro descobriremos quantos judeus foram mortos nesses abrigos antiaéreos. São como câmaras de gás, mas criadas por eles mesmos pelo próprio comportamento e conduta deles. Lembre-se de que o Sr. Cash disse muitas vezes que desta vez os judeus farão isso a si mesmos. Estão mostrando fotos deles dançando nesses abrigos antiaéreos, mas quando os prédios desabam, as portas ficam trancadas e toneladas de metal caem sobre eles. Temos vídeos, pois estamos monitorando o que está acontecendo. Eles são contabilizados como pessoas desaparecidas e não como mortos. Muitas pessoas morreram em Dubai e no Bahrein em grande número. Os americanos foram instruídos a colocar suas famílias e filhos nesses hotéis em Dubai. E o que aconteceu quando as bombas atingiram? As pessoas desaparecidas, quando estão desaparecidas, não precisam ser registradas como mortas. O número de mortos virá depois. Então não querem contar a verdade para vocês. Parte do meu trabalho é monitorar isso, então eu durmo apenas algumas horas por dia. As baixas americanas ultrapassam já 20 mil, sem contar os feridos. As baixas israelenses ultrapassam já 195 mil pessoas. É como a história dos antigos orfanatos no cristianismo na igreja. Essas crianças não tinham nome, e na prática era como se elas não existissem, para que os padres assim pudessem fazer com elas o que eles bem entendessem. Ninguém pergunta por elas. Segundo o presidente Trump, eles realizaram 5 mil missões lançando bombas no Irã. Digamos que 3 pessoas morreram em cada bomba e tivemos mais de 150 meninas mortas em uma escola. Muito em breve vocês descobrirão que todos os ativos do governo da nação americana, todos os ativos da nação israelense, além dos ativos de Rothschild, serão congelados como indenização pelos danos de guerra a serem pagos à nação iraniana. As medidas estão sendo tomadas. Todas as empresas e organizações pertencentes às nações americanas e israelenses, não importa se são privadas ou públicas, serão liquidadas para pagar pela guerra. Ouçam o que o novo Khamenei decidiu. O novo sistema não espera por isso. Eles têm 30 dias para resolver essa questão. Vimos isso acontecer com a guerra na Ucrânia também. Os russos liquidaram todos os ativos europeus e venderam tudo para os chineses. Todos os ativos do governo israelense fora de Israel, mesmo nos países árabes, serão usados para pagar pelas 5 mil bombas, além da indenização. Temos uma condição pré-estabelecida. Grandes empresas americanas como a Microsoft, que tem investimento em todo o mundo, terão seus ativos liquidados para pagar por isso. Isso impedirá que os americanos voltem a atacar outros países. Não dá para matar 186 crianças em uma escola e depois dizer que foram os próprios iranianos que fizeram isso. Mas as fotos mostram que foi um míssil Tomahawk. Então, qual é a verdade sobre isso? Então eles mudam a história de novo e dizem que foi um erro. Aqui o buscador de conhecimento diz. Era uma escola particular para meninas da guerra revolucionária. Sr. Cash responde. Não importa quem elas fossem, matar crianças não é permitido. Não se mata ninguém, esqueça isso. Tem uma função na estrutura da Fundação Cash sobre a qual nunca discutimos. Observamos e aconselhamos e nos reunimos com governos para ver o que está acontecendo. O total de mortos logo ultrapassará 500.000 de pessoas em 12 dias. Eles perderam 500.000 na Ucrânia em 4 anos e nós perdemos 500.000 em 12 dias. Desta vez, todos os ativos e cada parafuso que os americanos investiram fora dos Estados Unidos serão congelados, leiloados e vendidos para pagar a nação iraniana. O mesmo processo acontecerá com Israel. Eles irão à falência e não serão capazes de financiar a guerra nos próximos séculos. É preciso entender a cultura do Irã. Eles veem a morte nesta guerra como martírio. Além disso, há fanáticos acreditam que precisam conquistar tudo para que o Messias judeu venha. No Irã, pela primeira vez, começaram a cheirar a bandeira preta de Mehdi, ou Mati. Eles acreditam que o tempo do Messias está chegando. É preciso olhar para o quadro completo disso. A mesma coisa aconteceu com o genro de Trump, Kushner. Ele é supostamente aquele que virá antes do retorno de Cristo. Como eles chamam isso? O anticristo. E ele tem o 666 como seu endereço. Essa não é uma guerra de nações, é uma guerra de religiões. Sabemos como os americanos localizaram toda a liderança iraniana, da última vez e desta vez também. Quantas pessoas sabiam que ele seria morto? Ele aceitou a si mesmo como mártir, e ele sabia. Toda a liderança iraniana é composta por ayatolás e são libaneses, não são iranianos. Eles estão travando uma guerra religiosa em nome da nação iraniana. Como eu disse, os cientistas e físicos nucleares são iranianos. A liderança é composta por iraquianos e libaneses. Quando você ouve o nome ayatolá, significa que eles não são iranianos. Os iranianos são chamados de mulás. É como em Israel, onde você tem os judeus e os sionistas. Séculos atrás, quando os árabes invadiram o Irã, eles mudaram tudo para o árabe. Esta é a última guerra das religiões, porque com ela a superioridade das superpotências também chegará ao fim e todas se tornarão iguais. Encontraremos novas soluções. A pior situação será se a China for arrastada para o conflito. Então haverá um grande caos. Temos que esperar 30 dias e ver o que acontecerá a seguir. O maior temor dos Estados Unidos é que o Irã conceda bases militares à China. Então essa guerra terminará rapidamente. Essa é uma das condições impostas pelo Ayatollah Khamenei filho. Se isso não for resolvido, se o Sr. Netanyahu ainda estiver vivo e não for levado ao Tribunal de Direitos Humanos e tudo mais que ele exigiu, então eles fecharão o Estreito de Hormuz. Esse será o pior pesadelo para os britânicos e americanos. Então o maior receio em meu relatório dos últimos dias é que se Israel for encurralado e sentir que vai perder, eles recorrerão às ogivas nucleares contra o Irã. Existem 10 ogivas nucleares além de que seus sistemas de ignição são provenientes das reservas britânicas. Elas foram transferidas para bases aéreas britânicas na Inglaterra. Eles planejam alegar que o Irã atacou o centro de pesquisa nuclear Shimon Peres, causando assim o vazamento de plutônio e que isso justifica lançar uma bomba nuclear no Irã. Os americanos deram a Israel 10 bombas nucleares. Esse é o centro onde eles desenvolvem bombas nucleares no Vale do Jordão. Os israelenses inicialmente bombardearam o próprio centro para ter uma desculpa para atacar o Irã. E agora começou a vazar radiação. Os israelenses tentaram explodir a parte superior do reator para criar um vazamento, mas perderam o controle. Muitos cientistas israelenses morreram e muita radiação vazou. Estamos preparando um relatório para pedir a todos na região que façam teste de radiação. Temos uma situação semelhante à de Chernobyl no Vale do Jordão no momento. Publicaremos um artigo muito em breve. Estamos aguardando a aprovação, então divulgaremos. Pergunta para o Sr. Cash. A Fundação consegue resolver essa questão da radiação com a tecnologia? Sr. Cash responde. Estamos preparados para todas as eventualidades, tanto para Israel quanto caso eles ataquem o Irã. A AIEA foi informada de que não pode fazer nada e o chefe da AIEA é um judeu, é o Dr. Grossi, e eles estão encobrindo isso. Lembre-se que foi ele quem ajudou a Mossad a matar cientistas iranianos sob o pretexto de observar reatores no Irã. O Sr. Cash aqui lê parte do relatório que está preparando. Em resumo, diz que estamos inclinados a acreditar que o próprio Israel explodiu seu reator nuclear no centro de pesquisa nuclear Shimon Peres como uma desculpa para culpar o Irã e então atacá-lo com seu arsenal nuclear. Estamos preocupados com a possibilidade de residentes do Vale do Jordão em Israel estarem sendo contaminados e pedimos que se meçam os níveis de radiação. Isso precisa ser divulgado internacionalmente para que não se percam mais vidas inocentes. Israel vem enriquecendo plutônio nesse reator para seu programa de bombas nucleares e a situação pode ser muito pior. O plutônio é o iniciador das ogivas nucleares e é muito pior do que Chernobyl. Os israelenses não poderão mais viver lá. Os israelenses têm o hábito de explodir coisas e culpar os outros para iniciar uma guerra. Vimos isso com as Torres Gêmeas. Mas desta vez ficou claro que foram eles mesmos que fizeram isso. De alguma forma, eles calcularam mal e a explosão matou centenas de cientistas e centenas de cidadãos israelenses na área. Eles fizeram isso há cerca de 10 dias, durante os primeiros dias após o início da guerra, para poder criar essa desculpa para bombardear o Irã. Os americanos não têm autorização para usar bombas nucleares contra o Irã. E agora eles querem usar essa desculpa. Vão dizer que um dos mísseis iranianos atingiu o reator nuclear e ele começou a vazar. Agora vocês, buscadores de conhecimento, sabem mais do que deveriam. Veremos isso como um comunicado à imprensa internacional. Estamos aguardando a aprovação para publicar isso. E a Palestina terá que ser evacuada de todos os israelenses. Aqui o buscador de conhecimento diz: Deus enviou os profetas como Moisés, Jesus e depois Maomé, e todos eles apareceram no Oriente Médio, então Deus quer enviar uma mensagem às pessoas. O senhor Cash interrompe e diz: Espere, espere. Você esqueceu dos profetas em outras partes do mundo, como na China e na Índia, e ainda temos a América do Sul e a África. Só conhecemos os grandes, que são os causadores de problemas. Aqui nessa parte do workshop houve uma discussão sobre oração e a buscadora de conhecimento sentiu que para orar ela precisava usar a língua árabe que sua avó lhe ensinou. Então ela quis saber se deveria orar ou não. O Sr. Cash falou então sobre a essência da oração, que é a emoção. Quando temos a emoção do amor, não precisamos da língua. Quando a outra pessoa sente o seu amor, você não precisa de linguagem. O amor tem um campo que é sentido. Quando você se senta diante de uma pessoa, o amor pode fazer seu coração parar. Você pode ser tocado em um milésimo de segundo e isso pode mudar a sua vida. Temos que aprender a emoção e como dar de nossa vida aos outros. Aqui o Sr. Cash fala sobre o trabalho nos centros de pesquisa da Fundação Cash e sobre como dar aos sistemas de plasma. Quando damos amor ao sistema, os testes saem totalmente diferentes. É como se as máquinas estivessem controlando tudo e nós respeitássemos a existência delas. E os resultados saíram diferentes do que esperávamos. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a buscadora de conhecimento falou sobre sentir amor por um guru que ela tinha e ela queria saber por que ela chorava só de pensar nele. O Sr. Cash responde: É porque sua emoção se alinha com a mesma força de campo. É isso que acontece. Você não pode mudar isso. E você sente quando isso não está lá. Aqui a buscadora de conhecimento diz: Aqui, na verdade, houve uma conversa sobre a astrologia e se as pessoas estão predestinadas a matar outras, então ela pergunta por que deveríamos dizer que elas são culpadas disso? O Sr. Cash responde: Somos afetados pelos campos do tempo, lugar e posição em que nascemos. Então os outros interpretam isso como querem. E nós acreditamos nisso e o resto também. Se você entender a ciência por trás da astrologia, aí então você pode interpretar isso. Aqui a buscadora de conhecimento diz: Se Deus criou tudo, então ele criou Netanyahu também. Então se ele está matando, talvez tenha a ver com a época que ele nasceu, então talvez ele não saiba o que está fazendo. Sr. Cash responde. Ele fala sobre como judeus, muçulmanos e cristãos aqui estão todos esperando a vinda do Messias agora em 2026. Sr. Cash diz que está escrito nos livros deles isso. As pessoas provavelmente não sabem que 40 a 50% da economia e da política mundial são controlados por 7 judeus. Existe uma gravação. E eles costumam viajar juntos. Eles têm apoiado líderes e pessoas muito influentes para trazer o Messias. Ou poderíamos dizer para fazer com que isso aconteça da maneira que as pessoas esperam que aconteça. A equipe de segurança deles gravou essa conversa. Eles disseram ao homem, a quem eles deram dinheiro, o seguinte: Nós pagamos e agora onde está o Messias? Aqui um adendo, acho que o Sr. Cash está se referindo aos 7 rabinos judeus que controlam o judaísmo. Talvez eles também façam parte do Comitê dos 300. Bom, continuando. Esses grupos estão gastando dinheiro para encontrar o Messias. Eles estão fazendo o mesmo no Irã para encontrar o Mete. E o Vaticano está gastando uma quantia enorme de dinheiro para que ele venha também. Mas essas mesmas pessoas que estão gastando todo esse dinheiro para encontrar o Messias irão negá-lo quando ele vier. Porque elas perderão sua posição e perderão seu poder também. Os ayatolás, mulás, rabinos e o Vaticano não terão mais poder quando ele vier. Assim, eles próprios acabam sendo os que negam o Mete ou Messias. E essa é a história do homem. O outro problema é que se um dos grupos aceitar o Messias, eles terão que fazer com que os outros também o aceitem, caso contrário não vai funcionar. Então, enquanto os budistas, o outro grupo na China e os da América do Sul, como eles vão aceitar isso? Esperamos poder lançar o jogo da iluminação e da paz até 21 de março, como prometido. Fim do índice rápido do workshop 633.